Usina abaixo na serra, Juriti não suspira, Inhambu seu canto encerra, não se vê uma folha verde na baixo na serra, Arcão Amendoal do Palfeto canta forte, como que reclamando nossa falta de sorte. Asa branca 70 vai chegando na bebida, não tem água lá boa, já está ressequida, e o sol vai queimando Brejo, Sertão, Cariri, Agreste. Ai meu Deus, tem a pena do Nordeste. Não suspira, Inhambu seu canto encerra, não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Arcão Amendoal do Palferro canta forte, como que reclamando nossa falta de sorte. Asa branca 70 vai chegando na bebida, não tem água lagoa, já está ressequida, e o sol vai queimando Brejo, Sertão, Cariri, Agreste. Ai meu Deus, tem a pena do Nordeste. Cariri.